3399, informação Eco. Por gentileza, troque para a frequência da torre em 118.95 para a cópia aqui. 3399-360 Guarulhos. Ok, da 3399, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Apres Lu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive. Decola a cabeceira 10, com curva a direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5011, controle opera em 120.8, Cotejo. Para São Paulo, Guarulhos, 10, Sael, Bosqueta, Bride, 5011, 120.8. Confirmando o Apres Lu 16 até Belo Horizonte, após direto para Trive, após em coordenação com o centro, ok? Isso, Apres Lu 16 até BH, depois Trive. Correto, chame para o acionamento, confirmando 5011 no transponder, chame para o acionamento no portão 10. Bora. Salvador é o azul Alfa Yang Yang. Prossiga, azul Alfa Yang Yang. Bom dia, senhor. Yang Yang está no pátio 3, posição de número 3. Solicito autorização para giro de motores em marcha lenta. Isso aí era o cliente. Estou ciente, qual o tempo estimado? 5 a 10 minutos no máximo. Reporte ao término do cheque, ok? Reportará. Salvador, um bom dia, está 3601. Copy para São Paulo, Congonhas, 3 metros. Boa noite, da 3601. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até, perdão, para São Paulo Congonhas, o destino, nível 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição 3. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael Leda Bridge. O transponder é 5012, o controle opera em 120.8, contente. São Paulo, Congonhas autorizado, 360, você zulou no meio, Belo Horizonte, após a curva 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, 0 no 2, controle 208. Correto, tá 3601, só confirmando 5012, transponder, chame para acionamento no portão 8. 150.12, já pronto para o pushback A 3601, autorizado pushback e acionamento no 8, altímetro no 01, no 1, no chão para o táxi. É, Salvador, OCEA 3399, posição 10, pushback, Panamá. Autorizado por estacionamento, até a aeronave da companhia puxando no 8, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 1. Obrigado, autorizado, observando a aeronave da companhia no 8, OCEA 3399. correu 360 para o táxi, POB 119, com 4 horas e 15 galeão. Sato 15 galeão, POB é 115, é isso? Afirma. Ok, está 3601 no livro táxi, via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro permanece 1011, chame pronto para a decolagem. Pátio Índia e Alfa para o ponto de espera, está 3601. Para o táxi, está 3399 com 163, 4 horas, galeão. Livre o táxi via pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem 3399. Pátio 1, Índia Alfa, chama nela, 3399. Juliette. Diz que Juliette, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de rebote pushback da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Autorizado iniciar no pátio 3, chama para ingresso no principal, porém troque para a frequência 118.95 da torre, ok? Afirmativo.